paciência, mas quem me dera uma rapidinha, ia ser fera. Você, você, você. Tô fazendo nada, você também. Brota no RJ, vem cá meu bem. Vem fuder, dá prazer. Fico imaginando esse cabelo enrolar. Sou tu bagunçado enquanto te pego de quatro. Você rendendo pra mim, sucessagem sem parar. E nós viajando muito. Fico imaginando esse cabelo enrolar. Sou tu bagunçado enquanto te pego de quatro. Você rendendo pra mim, sucessagem sem parar. E nós viajando muito. E nós viajando muito. E nós viajando muito. Credo que delícia, mas quem me dera uma rapidinha, ia ser fera. Você, você, tô fazendo nada, você também. Brota no RJ, vem cá meu bem. Dá prazer. Fico imaginando esse cabelo enrolado. Sou tu bagunçado enquanto te pego de quatro. Você rendendo pra mim, sucessagem sem parar. E nós viajando muito. Fico imaginando esse cabelo enrolado. Sou tu bagunçado enquanto te pego de quatro. Você rendendo pra mim, sucessagem sem parar. E nós viajando muito. E nós viajando muito. E nós viajando muito. E nós viajando muito.